mais uma chance pro meu coração. Está tão difícil ficar sem você. Chega de bobagem, não faz isso não. Não aguento mais, chega de sofrer. Mais uma chance pro meu coração. Está tão difícil ficar sem você. Chega de bobagem, não faz isso não. Não aguento mais.